apresentar pra vocês o pessoal da banda Vitória Red. Legal. Cláudio Maza, teclado, senhoras e senhores. Vamos, Vitória Red. Tá crescendo, hein, Bandeira? Alô, Juan, como é que é, Juan? Dança aí, Juan. Solta a franga, Juan. João Bosco, teclado. Olha o Rogério. Rogério só no swing. Na guitarra, Rogério, tá swingando. Beleza? Alô, rapaziada. Alô, Lorde Nascido. Alô, Nino. Alô, Barra Palas. Quer carrinho? Agora. Tem uma olhada para aquele naipe jovem. Olha que naipe jovem. Elias Trombone. Legal. Belchior Trompete, senhoras e senhores. Evaldo Robson, saxofone, já senhor. Alô, Júlio Mendes. A bateria deu cresce, senhoras e senhores. Igor no contrabaixo, senhoras e senhores. Minha sobrinha ali, a Adriana gostou do Igor. Aí, que beleza, hein? Vou ter que arrumar um cunhado, música é fogo, hein? Já basta cunhado da aeronáutica, né? Pelo amor de Deus. Como é que é? O Bernardo é o maior barato. Legal! Vou apresentar para vocês as princesas do back vocal. Marlene Borbeck continua jovem, olha Maria, como Marlene Borbeck continua jovem. Na ponta de lá, Cidália, Cidália, no back vocal, senhoras e senhores. Quem se manifestou foi meu sobrinho dessa vez agora. Calma aí, Luiz Fernando, tu é casado, os gêmeos estão aí, o Flávio e o Felipe. Calma aí, Luiz Fernando. Juliana, a segunda princesa. Micheline, a terceira princesa. Eliane Ribeiro, a quarta princesa. Eliane Ribeiro, só isso. Agora, nós vamos chamar a África aqui. Vamos chamar a África. Alô, alô, Lúcia. Nós vamos chamar a África por intermédio da Dinamarca. Vamos chamar a África via Dinamarca. Leg, leg na conga, chama a África, leg. Chama a África. Um e dois e três. Olha aí, olha. Dança. Beleza, beleza. Um e dois e três. Se não é você, é você.